Separação resolve? Os dias atuais têm testemunhado muitas separações conjugais. Nós perguntamos e gostaríamos que você respondesse com toda sinceridade. A separação resolve? Embalados pelo suave encantamento do namoro e noivado, os casais entram na barca da paixão e se deixam levar pelo grande oceano do casamento. Sentindo ainda as emoções dos primeiros tempos, tudo é alegria e contentamento. A música, o perfume, as flores, os passeios, a comida predileta, tudo é compartilhado com carinho e cada um faz o máximo para agradar o outro. Na balança das ações, somente o prato das virtudes é utilizado. Todavia, o tempo passa. Surgem os ventos, os maremotos, a neblina, e as dificuldades começam. O casal esquece de estender a ponte do diálogo que certamente iria propiciar soluções para os problemas ou encontrar maneiras de os contornar com sabedoria. Surgem os conflitos. E na balança das ações começa a pesar mais o prato das imperfeições. Perguntamo-nos, como pôde aquela alma tão querida de outrora se transformar em uma pessoa cheia de defeitos? E a outra seguramente faz-se os mesmos questionamentos a nosso respeito. Cada um se isola num canto da barca, buscando resolver o próprio problema. O que antes era compartilhado com carinho e doçura, agora é tratado de forma egoísta e muitas vezes injusta. É bem certo que o suave encantamento do início não é mais o mesmo. Todavia, ele ainda está lá. Basta que o busquemos. Iremos descobrir que, com o passar do tempo, os sentimentos amadureceram, se transformaram em amizade, em companheirismo, em afeto verdadeiro. Vale a pena que repensemos a nossa situação relativamente ao casamento. Vale a pena lembrar que os que estamos em família não estamos juntos por conta do acaso. Se o esposo ou esposa não é bem o que desejamos, lembremos de que é o melhor que Deus pôde nos oferecer para que cresçamos juntos. Se a barca do nosso casamento está navegando por mares difíceis e as neblinas densas dos problemas o ameaçam, pensemos nos frutos dessa união, os filhos que se somaram a nós. Busquemos colocar na balança todos os momentos de alegria compartilhada. As pequenas coisas que nos faziam rir antes, as tantas vezes que o outro nos acarinhou os cabelos nos momentos amargos, os chás feitos com ternura nos dias de enfermidade, as preces dirigidas a Deus em nosso favor, os cabelos brancos adquiridos juntos, os quilinhos a mais, os vincos na face, os filhos amados. Todas essas coisas devem ser pesadas antes da decisão pela separação, causadora em muitos casos de maiores dissabores e tormentos. Nesses tempos de dificuldades, quando as pessoas buscam a separação por motivos fúteis, lembre-se de que talvez os dois juntos superem os obstáculos com mais facilidade, se somarem ao invés de dividir. E se o fato já estiver consumado, não se desespere, busque amar e compreender, rogando a Deus que o abençoe, abençoando também os demais familiares, que são também, antes de tudo, filhos de Deus. Pense nisso.